Ana 20, prossiga. Próximo ao farol de Itapuã, turista proativo, que deve estar mais descendo à direita para o pouso na 10. Afirmo, está livre. Informe na final da 10, Apolo 120. TRIP 5221, SAMI Centro Recife, 1288, Alterne 1260. Centro Recife, 1288, Alterne 1260, 221. Avistado o tráfego, tá livre o pouso na 10, o vento é de proa, 109. Livre o pouso, Apolo 120. Base 6729, Semicentro Recife, 1251, Alterne, 13325. 251-3325, 6729, bom dia. TRIP 5414, acende a identificação. TRIP 5414, contato radar, 59 milhas, sudoeste Salvador. Vai na proa de mar, reporte no ponto de decisão. Salvador, boa, com 1072. Desculpa, 1073. Tem informação aqui? 1073, informação Lima, Porto Seguro 340, pronto. Conta, prossiga. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da 10 com curva direita, no perfil a saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5166 no transponto. Autorizado 340 conforme, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Porto Seguro, 208, 5166, gol 1073, obrigado. Correto, 101 no chama pronto, gol 1073. Tá. .200, confirmando, prossegue para a área Netuno. Gente, livre acionamento no pátio militar, guardando cópia ao 7200. Confirmando o indicativo, prossegue 7200 ou prossegue com outro indicativo? Limp 00, então, só instante cópia, Limp 00. Gol 982, se voe direto e TAP, desça para o nível de voo 050. Informe tráfego na sua posição de 3 horas, a 10 milhas, um Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo no 30. Solo. DT 5-4-4, ponto ideal de descida. DT 5-4-4, aguarde para descida. Aguardamos. DT 5-4-4, desça para o nível de voo 060, informe tráfego na sua posição de 10 horas, às 8 milhas, um Bravo 738, como Nordeste, cruzando 100 para 050. Cruzando 1-0-0 para 060, DT 5-4-4. Papatango, Papa, Vito, Hotel, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 070, redução para 250 nós, número 3 na aproximação. Teste desse para altitude de tráfego, condições visuais, frequência livre do Luz Letiano. Nacional, vou 1073. Sente, triple 5414, redução para 2209. Redução 220, 5414. Salocha, Camarão. Golo 982, dispara 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado, Golo 982. Tripe 5414, desce para 3000 pés, QNH 1017, redução para 2009. Segue tráfego na sua posição de 12 horas a 7 milhas. Descendo para 3000, ajustado I-17, reduzindo 200. Desloca o tráfego, Tripe 5414. Autorizado, reporte estabilizado, Golo 982. Um quilo Romeu Oscar, bom dia, confirmando o morro de São Paulo. Curso do localizador. Antena proa limitado localizador, o 35494. Base do hotel, desça para 4000 pés, QNH 1017, redução para 2309. Sete frequência livre. A base do hotel contou o controle? Acima de 5 para 4000 pés, para 2. Zero zero para onde copo? Autorizado morro de São Paulo, no meu pé, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Controle 1120.8, torre 1118.95 e aciona 0153 no transponder. Transfere agora mesmo o ajuste 1017, confirmando o PLB. Quilo Romeu, acho que um bom voo. Para o crack, ligou no 073, 176, bordo, 2 horas e 38, Aracaju. Ligou no 073, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 8.95, ajuste no 07, um bom voo. Índia Alfa, 18.95, 073, obrigado. Novo, 63, 1, 1. Para o táxi com 271, 3 horas e 50, Oceano Galeão. Xanair 6311, no táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, o ajuste 1097, bom voo. Ótimo, Indy Alpha, 18, além de 17, obrigado. Olympus 00, pronto, copo. Interceptando o localizador, o voo 1982. Uno 982, complexo, nosso em torre 1895. 1895, 982. E Salvador, uma boa, 1073. Pode esperar 10, pronto. 1073. Informa o tráfego da companhia a 8 milhas da cabeceira 10. O senhor tem condições de alinhar e decolar sem parada? Positivo, 1073. Está autorizada a decolagem da 10. O vento é 10 graus, 1 a 12 de nós. Gol 1073. Alinha e decola, 1073. Quilo Romeu Oscar, chame na papá para ingresso. Salvador, eu vou 1982, uma milha externo, baixado travado. Vou 1982, aguarde a pista livre. Boeing da companhia já iniciando a rolagem da 10, o ajuste é 1017. Aguardando. Rapaz, eu tentava alteração para sequenciamento, mantenha presente para outro limite ao curso do localizador. Para a ventilação, mantém a proa, que é o localizador, o papo de velocidade. SBP 5414 no curso do localizador. SBP 5414, complexo final, semi-torre 1189. 2 Salvador, bom dia, trip 5414. Trip 5414, continue na final da 10, chame passando externo, tem trem embaixo de trabalho. Reportará externo, 5414. Bono 073, decolado ao 03, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa. Bolo 982, livre o pouso na 10, o vento é de proa, 1 a 12 de nós. Livre o pouso, 10 de proa, gol 1982. Torre, bom dia, roxa 6311, pode esperar na 10, está pronto para decolar. Gente, o chinelo 6311, mantenha o ponto de espera. Guarda. Agora decolou do CAB, da comproa do litoral para Porto de Salvador. Agora tem os anos também que estão ficando. 7 Guardião 06, sabe torre 1189. 7. Faz o gol ali, mantém, 6319. Gente, Papa Vito Hotel, aguarde para transferência. Aguardará, Papa Vito Hotel. Salvador, o gol 1073, por exemplo, é por Adidael Oleda? Goma 073, contato radar, voo Leda, suba para o nível de voo 340. Leda 340, no 073. E livre a decolagem da 17, vento 1,00 graus, 139. Voo no 982 no solo ao 05, direita, 1219, o solo. Direita 1219, voo no 982. TP54, 14, passando externo, tem embaixada e travada. Gente, aguarde pista livre, trip 54 no 4. 4 no 4. Consiga. Está aqui próximo já Itapuã, tem condições de ascender para 1000 pés, fazer um procedimento de autorotação na pista. Estou visual com tráfego aí na curtíssima. O Ocean é 6319, decolagem autorizada da 10, vento 1,00 graus, 129. Marcelo, 6319. Guardião 06, mantenha 500 pés inicialmente sobre Itapuã, aguarde autorização para ascender a 1000 pés. Tráfego decolando da 10, da 17, ou melhor, é um Islander. Kilo Romeo Oscar, decolado ao 06, mantenha o eixo de decolagem até atingir 1000 pés. Informo um esquilo da Polícia Militar à sua direita. Ao atingir 1000 pés, chame o controle em 120.8. Mantenha o eixo de decolagem até 1000 pés e chame o controle em 108. Romeo Oscar, obrigado. Nada. Papazes Hotel, complexo final, Sami Torre, 1895. Torre, 1895, agora, graças. Nossa. Livre o pouso, 5414. Torre ao Papa Vitor Hotel. Papa Vitor Hotel, prossiga. Oh, full localizer. Continue na final da 10 e aguarde a autorização de pouso, o Papa Vitor Hotel. Internacional, guarda a autorização de pouso, Papa Vitor Hotel. Ocean 6319, decolado ao 07, controle 120.8. Informa o helicóptero sobre o farol de Itapuã, mantendo 310. Já atingiu 1000, eu autorizaria 2500 direto ao voo? Autorizado. Direto ao voo, 2500, ao meu lado, obrigado. A final da 10 com curva à esquerda. E chame na final da 17, o Papa Vitor Hotel. Abandona na final da 10 com curva esquerda, chamará interceptando a final da 17, Papa Vitor Hotel. O Guardião 06, o senhor deseja fazer autorrotação na cabeceira 35 ou na cabeceira 17 ou sobre o farol de Itapuã? Cabeceira 17. Ok. Temos um Phenom prosseguindo agora para a final da 17. O senhor tem condições de prosseguir na vertical da Avenida Dorival Caymmi? Claro, com ativo. Ok. Reporte para o cruzamento da final da 10. Guardião 06. Estou livrando o vertical de Itapuã, vou chamar para o cruzamento da final da 10. Trip 5414 no solo 08. Direita 1219, o solo. Direita 1219, o 5414. O Papa Vitor Hotel, tráfego à sua direita, é um esquilo, mantendo 500 pés. Não interfere na sua aproximação. Ciente, porém, não visual. Ok. Trip 54 no 4, táxi de Alfa Juliette, remota 1 no 4, despacho principal. Alfa Juliette, remota no 4, despacho principal, trip 54 no 4. Mantendo 500 pés, aguardando autorização para... Vou alongar aqui a perna do vento. Ok, mantenha inicialmente a vertical do parque de exposições e aguarde para cruzar a final da 10. O tráfego encontra-se na sua proa. Afirmativo, aguardando na vertical do parque. Papa Vitor Hotel, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado na 17. O vento é 120 graus, 1129. 120 graus, 1129, baixada travado, Papa Vitor Hotel. Omega Mike Charlie Alpha. Do circuito não padrão da ONU 7, suba para 1000 pés e reporte quando pronto para o procedimento de autorrotação. Afirmativo, agora visual com o Phenom, estou prosseguindo aqui na perna do vento, acendendo para 1000 pés e aguardando a autorização para girar a base final. Gente. Pronto, copo. Salvador, Salvador. Decola da 1-0. Inicialmente mantenha o perfil da saída da El. Após a decolagem da 1-0, curva direita. Perfil da Dael e após Dael prossegue direto para a área Netuno. Inicialmente estará restrito até o nível 040 até a liberação do controle. O controle em 120.8 e aciona 0122 no transponder. Pronto para girar base e ingressar na final da 17, se autorizado. Autorizado, Guardião 06, chame na final e pronto para o procedimento de autorrotação. Entende. Olimpo 00, cotejamento correto, confirmando o OB. 07, táxi autorizado, reporta na taxa e hotel para o cruzamento Olimpo 00, ajuste 1017. Continue o táxi até o está? O Papa Vitor Hotel. No procedimento 06. Gente, 06. Frequência livre, Papo Vitor Hotel, olá. Anaime 311, chame Centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, 631. Olimpo 00, autorizado cruzamento no 028, prossegue via Delta, Alfa, reporta para ingresso no pátio principal. O procedimento de autorrotação. Tem, já estou curvando a direita, então pode ser? Firmo, curva a critério. Olimpo 00, só confirmando, vai prosseguir então em sentido ataque foi Golf, vai ficar 5 a 10 minutos entre a Eco e a Fox, confirma. Autorizado, prossegue então na escuta permanente.